fim do mundo e o fim do mês. Entre a verdade e o rock inglês, entre os outros e vocês. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui. Da mesma bebida, entre tantos corpos, com a mesma ferida. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Entre americanos e soviéticos, gregos e troianos, entrando e saindo, sempre os mesmos planos. Entre a minha boca e a tua, há tanto tempo, há tantos planos, mas eu nunca sei pra onde vamos. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão.